Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês dessa próxima música. Você que sabe, amor. Amor, tem uma coisa pra te contar. O que temos pra hoje é saudade. Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Foi ontem, mas eu já sinto vontade das bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos tão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, oh, oh. Se a gente ficar junto, dá um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh. Sei que sabe, amor. Essa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. Coração, fica Deus apaixonado. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos tão me chamando pra ligar. E no 1504 pra falar. Oh, oh, oh, oh. Sei que sabe, amor. Se a gente ficar junto dá um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh. Sei que sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. Oh, oh, oh, oh. Sei que sabe, amor. Oh, oh, oh. Te espero. Oh, oh, oh, oh. Sei que sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. Coração, nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. E o que temos pra hoje é o Cristian. Uou, uou. Se a gente ficar junto, dá um tempo. Mesmo assim. O que temos pra hoje é o Cristiano Cuiabá. Lindo demais da conta!